na próxima meia hora vai encontrar um tempo precioso com o projeto ANA, que oferece compaixão e esperança às mulheres em todo o mundo, em mais de 50 idiomas. Testemunhos, meditações, música, conselhos práticos e ensinamentos espirituais para o quotidiano da mulher. Está no ar Mulheres de Esperança, o programa para mulheres que teimam em ter fé na vida. Bem-vindo ao programa Mulheres de Esperança. Eu sou a Sara e estou aqui com a minha amiga Sónia. Somos tão diferentes, não somos, Sónia? Pelo menos na voz, o ouvinte já sabe quando sou eu e quando é a Sónia a falar, não é? Somos diferentes na idade, no tamanho, nos gostos e na maneira como agimos. Mas quando juntamos estas grandes diferenças, podemos fazer um belo trabalho, não é, Sara? Às vezes, a brincar, eu digo que quando Deus me criou, deitou a forma fora. Nunca mais fez ninguém igual a mim, e ainda bem. Essa é a beleza da criação, somos seres diferentes. Nasce o dia cedo, tudo está por fazer, há tempo de amar, sonhar, procurar crescer. Calma, ver um sorriso em engraçado observar as pessoas e reparar nas suas diferenças. Sara, diz lá às nossas ouvintes as diferenças entre nós as duas. Olha, esse vai ser um exercício bem engraçado. Primeiro, eu tenho muito mais anos que a Sónia. Eu tenho muito mais peso que a Sónia, acho eu. Os meus olhos são azuis, os dela são castanhos escuros, ela é mais alta que eu, a pele da Sónia é dourada, a minha é muito clara. Eu tenho cabelo comprido e o teu é curto, usas óculos e eu não, por enquanto. Que sorte! Tu tens uma filha pequena, eu já tenho netas crescidas. Essa é uma grande diferença. A cor do nosso cabelo não é muito diferente. Acho que tu gostas de comida picante e eu não. Essas diferenças são importantes, fazem de nós pessoas diferentes e, afinal, únicas. Seria muito aborrecido se fôssemos todos iguais e sentíssemos da mesma maneira. Eu gosto muito de estar com pessoas que são mesmo opostas a mim. Gostos opostos, maneira de ver a vida diferente. É algo que me fascina e desafia. Mas no nosso caso, de amizade e trabalho, pode ser também algo que dá muito que fazer, não é? Claro. É como num casamento, são duas pessoas que se amam, querem estar juntas, mas são diferentes. E essas diferenças causam às vezes desconforto, mas são elas também que fazem a beleza de uma relação. Hoje no nosso programa vamos falar sobre a arte da amizade, apesar das diferenças. Agora o seu programa Mulheres de Esperança está disponível na internet. Clique em www.rtmportugal.org e ouça quando quiser o seu programa favorito. Eu li algures que o amor deve ser aprendido, uma vez e outra. Não há fim nesta aprendizagem. Por outro lado, o ódio não precisa de instruções, só quer ser provocado. Desculpa, Sara, cá está uma das nossas diferenças. Que mistério é esse? Não íamos falar de amizade? Vamos! Já te perguntaste por que certas pessoas têm tantos amigos? O que têm de tão atrativo? Eu não estou a falar da aparência, estou a falar de personalidade. Essas pessoas são abertas, permitem que os outros vejam o que lhes vai no coração, fazem tudo para ser amigas, cultivam e regam as suas amizades, tal como se faz com uma árvore de fruta para ajudá-la a dar mais fruto. Ora bem, Sónia, quando pões uma semente na terra, não estás à espera de ver no dia a seguir um rebentinho verde a aparecer, pois não? Não, isso não é possível. Temos que esperar, regar, esperar, regar. Pois, tal e qual como a planta precisa de tempo para crescer, com as amizades é o mesmo. As maiores amizades são as que se desenvolvem ao longo dos anos e que crescem com o tempo. É verdade. Para haver amizade profunda, isso exige muito de nós. Muito mesmo. É bom fazer novas amizades, conhecer pessoas novas e diferentes, partilhar com elas a nossa vida, e é aí que começa o trabalho. A amizade desenvolve-se à volta daquilo que temos em comum e passamos a compreender-nos uns aos outros à medida que o tempo passa. Então deve ser por isso que não temos assim tantos amigos chegados. Olha, Sónia, esses, os tais amigos chegados, são raros e devem ser tratados como tesouros. O importante é tentar desenvolver as amizades que estamos a fazer agora e ver como elas progridem. Uma das maneiras que ajuda imenso é fazer três perguntas. Primeira, tens alguém perto que podes chamar num momento de aflição? Segundo, tens alguém com quem tens algo em comum? Terceiro, haverá alguém na tua vida que possa tomar conta de ti se precisares de ajuda? Ui! Estas não são perguntas fáceis de responder. Pois não. Pensa bem e vê se vem alguém à tua mente quando fazes estas perguntas. Bom, a última então é mesmo muito difícil. Essa é a dificuldade de ter amigos mesmo chegados. Todos precisamos de alguém em quem confiar e cada um de nós traz algo especial para uma amizade. Por isso é tão importante que reconheçamos os nossos dons e talentos. Haverá sempre alguém que precisa deles. Mulheres de Esperança. Apresentamos agora Conversas da Alma. A ouvinte já viu alguma vez patinagem no gelo? Se não ao vivo, pelo menos num filme, na televisão ou até numa revista, as belas fotos desse desporto tão belo e elegante. Há lugares no mundo tão frios que são, onde os lagos, rios, lagoas gelam durante o inverno e as pessoas aproveitam para patinar nesses lugares. Têm que aprender a equilibrar-se em cima daquelas botas com uma lâmina por baixo e dar passos largos para não cair. É bastante divertido e as pessoas que o fazem dizem que é muito bom. Eu estava a falar com uma amiga que vive num país do norte da Europa, um país escandinavo, onde isto se faz com muita assiduidade durante os longos meses de inverno. E contava-me ela que, bem pequena, aprendeu a patinar. Quando corria pelos lagos, imaginava-se uma princesa, podia dar voltas mágicas, outras vezes achava que um dia daria um salto tão alto que poderia chegar às nuvens e voltar sem cair. E quanto mais imaginava, mais rápido patinava, até o gelo saltar por cima dela e estatelar-se no chão, claro. Tudo parte da sua criancice e imaginação fértil. Nessas quedas, ela reconhecia que não era princesa coisa nenhuma e que chegar às nuvens seria uma tarefa impossível. A minha amiga, já adulta, voltou ao mesmo lago, mas desta vez para observar os patinadores. Lá vinham eles, um atrás do outro, e de repente o lago já estava cheio de gente, velhos e novos. Viu lá um menino com a mãe. O rapazinho tinha na cabeça um enorme capacete, no caso de cair não poderia aleijar-se. Mas patinava e caía, mas nunca desistia. Estava determinada em aprender a patinar. No centro do gelo deslizava um jovem alto e fazia-o na perfeição. Praticava os passos muito bem, parecia um profissional. Depois vinha um grupo de rapazes que furavam pelo meio dos outros patinadores, correndo com toda a velocidade. Viu ainda uma jovem que corria com toda a graciosidade. E também dois homens que patinavam lado a lado, falando acaloradamente. Deviam estar a tratar de algum assunto importante, ali mesmo, no meio do gelo. Depois um senhor gordinho, encostado mesmo à margem do lago, patinava lentamente, tentando não se aproximar muito das outras pessoas para não ser empurrado. Mais além vinha um homem e uma moça, deveriam ser pai e filha, talvez estavam a aproveitar aquela hora para estar juntos. Riam muito, pareciam estar a divertir-se bastante. Um rapaz ensinava um outro um passo novo com os patins. Duas raparigas corriam de mãos dadas, rindo e conversando. Até vi uma menina a patinar com uma perna artificial. Não patinava grande coisa, mas parava muitas vezes, falava com as pessoas com um sorriso lindo e encorajava os que estavam a aprender. Cada patinador era diferente. Não havia dois iguais. Cada um tinha o seu próprio estilo. Alguns conseguiam fazer acrobacias, alguns mal se aguentavam de pé, mas todos estavam determinados a patinar o melhor possível. Tal e qual como estes patinadores, também nós somos diferentes. Alguns somos baixinhos, outros altos, alguns magros, outros mais fortes. Alguns falam eloquentemente, outros preferem ficar bem calados. Alguns são artistas. Somos todos diferentes, todos temos talentos diferentes. Alguém cozinha muito bem, alguém sabe consolar os doentes, muitos são capazes de tocar um instrumento musical. Tudo isto é importante e preciso no nosso dia-a-dia. Mas não fazemos todas as mesmas coisas, e ainda bem que é assim. A Bíblia diz que Deus deu a cada um dom diferente. Diz ainda que Ele trabalha através de nós de modos diferentes. Cada um de nós tem um dom dado pelo Senhor para ser usado para o bem dos outros. A ouvinte já tentou fazer algo que nada tem a ver consigo? Que errado! A Bíblia também diz que não temos que copiar os outros ou tentar ser alguém diferente do que somos. Fala como o corpo humano tem partes diferentes, mas todas formam um só corpo. E tal como as diferentes partes do corpo trabalham em harmonia, assim as pessoas que amam a Deus, embora diferentes umas das outras, devem trabalhar juntas. Nós, as mulheres, temos este defeito de querer comparar-nos com esta ou com aquela, desejar ter os talentos e habilidades que esta ou aquela tem. Mas faça-se esta pergunta: o que é que Deus fez em mim de diferente? É capaz de amar a pessoa que Deus fez, em vez de querer desejar ser alguém diferente? realmente não temos muito a ver com a escolha de Deus em dar-nos este ou aquele dom, mas temos muito a ver com a maneira como usamos esse dom. Alguém disse estas belas palavras: Deus deu um dom a cada um. Quando o descobrimos e o usamos, apesar das nossas circunstâncias, aí sim encontraremos paz. Louva a Deus, caro ouvinte, pela pessoa única que é, pelo dom e capacidade que Deus lhe deu, e use-a para o bem dos que estão à sua volta. Mulheres de Esperança. Hoje vamos terminar de maneira diferente. A Sónia vai ler-lhe um belo poema que de certo trará consolo ao seu coração. Eu despeço-me já. Até para a semana, se Deus quiser. O poema chama-se As Nossas Diferenças. Quando vejo incapacidade, tu vês potencial. Quando vejo imperfeição, tu vês beleza. Quando vejo tempestades, tu vês o arco-íris. Quando vejo espinhos, tu vês rosas. Quando vejo problemas, tu vês oportunidades. Quando vejo perda, tu vês sacrifício. Quando vejo futilidade, tu vês esperança. E quando vejo desespero, tu vês vitória. Eu vejo com olhos envoados de um homem mortal. Tu vês com olhos ternos de um Salvador amoroso. Vê sua glória, vê sua glória, vê sua glória que vem, vê sua glória. Vê sua glória, vê sua glória que vem. Deus de luz, poder e verdade, santidade, vê sua glória. Eis que hoje vem. Hoje direi que Deus é bom, tem para sempre misericórdia. Hoje direi que Deus é bom, tem para sempre misericórdia. Of King Uzziah's death, I saw the Lord sitting on a throne, lofty and exalted, with the train of his robe filling the temple. Seraphim stood above him, each having six wings. With two he covered his face, and with two he covered his feet, and with two he flew. And one called out to another and said, Holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of his glory. terminamos por hoje o nosso tempo consigo, ouvinte. Se Deus quiser, estaremos aqui na próxima semana com muito carinho e mais um tema do seu interesse. Vamos passar os nossos contactos já de seguida e já sabe, é sempre um prazer receber os seus comentários, as suas histórias e os seus pedidos de oração. Estamos aqui para isso. Até lá, seja amiga e disponha-se a trazer algo especial à vida de alguém. Mulheres de Esperança. Contacte-nos pelo 21 158 1128 ou envie um e-mail para mulheres@radiotransmundial.org. Todo meu louvor.